Este é o Trailer Cast no Nerdrops. É isso aí, Diogo. Estamos finalmente voltando com o Trailer Cast, cara. Episódio número 5? 5? Não sei, 4? Sei lá. Seca. É Return, episódio Return. Isso aí. Não, episódio número 5, número 5. É, cara, depois de uma longa ausência, cara, que eu assumo totalmente a culpa. Vou explicar o que aconteceu, porque ao contrário dos outros podcasts, a gente tira férias de 5 em 5 casts, entendeu? Faz 5 casts, tira férias. Isso aqui é o que eu falo entre uma temporada e outra, entendeu? Já é mid-season. Mid-season, exatamente. Acabou a primeira temporada, agora vai começar a segunda temporada. Vai lá, explica o porquê do intervalo. Bom, galera, então, pessoal, eu cheguei a comentar isso em alguns posts lá do Nerdrops. Eu tava trabalhando, galera, no Festival do Rio, Festival de Cinema do Rio, e foi realmente um trabalho muito puxado. Foi divertido, porque eu tava trabalhando com cinema, é uma coisa que eu gosto muito, mas foi muito puxado. Eu tava trabalhando, assim, de 11 da manhã até meia-noite, todos os dias, durante o festival. Então, cara, realmente foi muito puxado pra mim. Eu tava sem tempo de fazer nada, cara. Eu não tava vivendo durante esses dias. Então foi quase um mês aí de trabalho árduo, entendeu? Tadinho, viu? Cara, e quando eu voltei, eu tinha tanta coisa atrasada na minha vida, cara, mas tanta coisa atrasada que, porra, eu infelizmente tive que deixar o cast aí, esperar eu me arrumar pra poder voltar, porque tava complicado. Mas agora em diante, Ian promete, né, Ian? Bota a mão na pipa aí. Ian promete. Vai fazer tudo certinho, uma vez por semana agora, a partir desse. Justamente. Até sei lá quando, até o próximo festival de cinema. Até acabar a temporada. Bom, galera, nesse podcast a gente não escolheu um filme em si. A gente fez um apanhadão do que a gente perdeu nesse tempo aí. Então vai ser um resumão, assim, só um comentário rápido, uma passadinha de todos os filmes que estrearam, do que estreou e a gente perdeu. Alguns filmes a gente já viu, esses que estrearam, então a gente vai comentar sem assim, dar spoiler, lógico. E outros a gente não viu ainda, vamos falar o que a gente acha. E basicamente é isso, né, Diogo? Todos os outros que já falaram, a gente vai falar agora. Justamente, estamos atrasados. Se você é um ouvinte regular de podcast, provavelmente você não vai ouvir nenhuma novidade. Mas, se você quiser ouvir pela nossa voz apeludada e nosso sotaque carioca, você fica à vontade. Exatamente. Então é isso aí, Diogo. Bora pro cast. Bora pro cast. E, Diogo, o primeiro filme que a gente perdeu nessa nossa ausência foi o Resident Evil 4. Como é que é o nome? A Extinção? Não, a Extinção foi outro. Esse é o... Isso, Afterlife. Bom, cara, no filme é a continuação da historinha que a gente já tinha visto no 3, até a Alice, Milo Jovovic, né? E... blá, blá, blá. Não tem muita coisa demais no filme quanto à história. Você já viu esse filme, Diogo? Já vi, sim. Quem não viu, vem em 3D, porque o que o filme tem de diferencial dos outros é o 3D. Só isso. Justamente, cara, é isso que eu ia comentar. O filme não tem nada demais, assim, quanto filme. Assim como o 2 também não teve, o 3 não teve, só um que é legal. O 2 e o 3 são bem mais ou menos. Mas assim como o 2 e o 3, o filme tem boas cenas de ação, cara. As cenas de ação são muito bem feitas, são bacanas mesmo. E o 3D do filme tá muito bem feito, tá espetacular o 3D, cara. Vale a pena ver, pagar um pouquinho a mais pra assistir em 3D. Porque se for pra economizar e ver normal, melhor nem ver. Melhor esperar sair em DVD e ver em casa. Pelo menos assim, esse filme, ele é o primeiro filme depois do Avatar a ser filmado com aquela câmera que o James Cameron desenvolveu. Ou seja, por isso que o 3D dele tá tão bom assim, entendeu? Ele é filmado com a mesma câmera do Avatar. O diretor lá, o Paul W.S. Anderson, ele teve essa moral de inaugurar a câmera depois do James Cameron, né? Na minha opinião, não quer dizer grandes coisas, não, mas tudo bem. Na minha opinião, também não quer dizer grandes coisas, então... que bom que você sabe. O próximo filme seria da lista aqui, seria Os Vampiros Que Se Mordam. É uma sátira dos filmes dessa nova safra de filmes vampirescos aí que estão vindo agora. É aquele mesmo estilo Todo Mundo em Pânico, 1, 2, 3, 4. Seria uma sátira sobre filmes de vampiro. Eu achei bem interessantezinho assim a proposta, só que você vê muita cena repetida de outros filmes de sátira. Muita coisa repetida, aquele humor americano meio idiota, exagerando em algumas cenas. Mas me diz aí, o que você achou do filme? Eu não assisti esse filme ainda não, cara. Não tive grande curiosidade de ver esse filme não, porque eu tô meio de saco cheio desse gênero, sacou? Não me convence aí no cinema não. De repente quando sair em DVD eu assisto, porque eu não tô com a mínima pressa de ver esse filme. Realmente não tem ninguém de peso no elenco, porque, por exemplo, a outra franquia tem o Les Nielsen, que aparece no quarto, se eu não me engano. Acho que o Charlie Sheen aparece também, não aparece? Ele aparece no quarto pra dar uma revigorada na série. E esse filme realmente passou batidão no cinema nacional e realmente nota 4 pro filme aí, 3, se for o caso. É, eu como não vi, não vou dar nota, não vou dar nem nota de expectativa, porque também não... Sei lá, de expectativa eu vou dar aí 3 também, que eu não vejo grande expectativa pra esse filme. Então vamos sem enrolar muito, que esse filme é perda de tempo pra gente, vamos pro próximo logo. So dumb. E Diogo, a comédia do ano pra mim até agora, o filme que eu mais ri, o filme engraçadíssimo pra mim foi Gente Grande, cara. O filme que é produzido, né, e dirigido pelo Adam Sandler, e tem toda a turminha dele lá, né, cara. Tem o Adam Sandler, o Kevin James, o Chris Rock, o Robert Schneider e o David Spade. Pô, cara, o filme é muito bacana, cara, muito, muito, muito bacana. A história da galerinha que jogou basquete junto na infância e 30 anos depois eles se reencontram. Pô, muito bacana mesmo, cara. O filme tem piadas ótimas, os diálogos entre eles são fantásticos, assim, engraçadíssimos. Você viu esse filme, Diogo? Não, eu não vi esse filme. Não viu, cara? Tá vendo aí? Um a um a gente então, hein? Vou te falar, cara, eu quando vi o trailer no cinema, eu achei assim, que ia ser meia boca, né? Tô dando minha opinião de que eu vi o trailer no cinema, achei que ia ser mais um daqueles filmes, como a gente falou do anterior, um filme bobo, só que sem a parte da sátira, né? Achei que ia ser um filme meio idiota. O Adam Sandler é um ator considerável na comédia, um bom comediante e tudo. Mas eu não tô mais com saco pra ver esse tipo de filme, entendeu? Talvez ele traga até uma proposta nova, diferente, mas que não seja repetitiva. Por exemplo, Rob Schneider fazendo papel de cara fake, idiota. Eu não sei se esse filme é desse jeito, mas o que eu entendi no trailer foi isso. Então, realmente, eu não tenho poucas expectativas com esse filme. Já que você viu, você pode falar melhor. Não, é realmente, cara, o filme não é esse besteirol. O filme é diferente do que a gente tá acostumado. O humor dele não tá, ele não tem aquelas piadas, assim, prontas, assim. Tem pouquíssimas dessas, porque tem que ter sempre. Mas o filme é muito, as piadas são muito os diálogos deles, entendeu? Eles têm diálogos excelentes entre eles. Tipo, um sacaneando o outro, porque os caras estão há 30 anos sem se ver. Mas eles, pô, estão um sacaneando o outro, querendo zoar o outro o tempo todo. Então, é muito bacana. E, cara, eu acho que esse elenco, cara, pra filme de comédia, o Chris Rock é fantástico. O Rob Schneider também, eu gosto muito dele. O Kevin James, que é aquele gordinho, né? Pô, também é muito bom, cara. Então, cara, eu acho que vale a pena você perder uma tardezinha no cinema com esse filme, que é bacana mesmo, cara. É uma boa distração. Raindrops are falling on my head. Comer, Rezar e Amar, que é o filme e livro de cabeceira da maioria das mulheres hoje em dia, depois do... Como é que é aquele filme lá, que era seriado? É... Sex and the City. Sex and the City, exatamente. Esse aí, cara, esse filme, eu vou te falar, eu vi com a minha namorada, eu achei assim... Como não, né? Se você tivesse visto sozinha, que seria um perigo. É uma cilada, amigo. Cara, o filme eu achei totalmente, assim, sacal, cara. Que, por exemplo, a mulher, Julia Roberts, bonita, rica, mora na cidade de maneira, entendeu? Eu achei um filme super, sei lá, cara, esses filmes, sei lá, livro de autoajuda, entendeu? Ele precisa, cara. Eu achei muito sem graça. Eu pensei que ia ser igual aquele Erin Brockovich lá, sei lá, esse nome do filme, acho que é isso. É um filme de atitude, é uma mulher que tem uma determinação, mas achei o filme fraco, achei o filme, entendeu? Julia Roberts voltando aí meio velhinha já não é mais aquela que tá na cola toda, sei lá, cara, a minha namorada gostou muito. E isso que eu ia te perguntar, cara, você não é o público-alvo desse filme, Diogo, você não é, eu não sou, e eu acho que a maioria da galera que ouve o Trailer Cast também, a galera, a gente não é o público-alvo desse filme, o filme não foi feito pra gente, a namorada do Diogo gostou. Vai no cinema, mas, pô, vai aquele saco, igual quando você vai visitar o tio ou a tia da sua namorada, entendeu? Lá longe, que você vai só pra fazer aquela graça pra ela, aniversário do irmão. Definitivamente não é um filme pra ver sozinho, entramos em acordo. Não, não pode ver sozinho esse filme. Não, então. Então beleza, então passamos pro próximo. Diogo, A Lenda dos Guardiões, uma animação aí feita pelo mesmo estúdio que fez o Rap Fit e dirigida por nada mais, nada menos do que Zack Snyder, câmera lenta, cara, olha aí. Zack Snyder, o cara que vai ser Super-Homem, né? Isso aí, o próximo diretor do Super-Homem, olha aí, cara, que marra, hein? É, cara, eu vi esse filme, achei muito bacana, achei o 3D muito bom, eu também assisti em 3D. Achei o 3D desse filme bacana pra caramba, sacou? É, uma história lá das corujas, lá, é bacana o filme, bem... Deve ser de alguma mitologia que a gente não conhece. Falar que eu achei super idiota o filme, cara. Aí, é, discordamos, hein? Aí, eu achei. A primeira coisa que ele me lembrou foi aqueles pacotes de wallpaper que você baixa. Você acha que você baixar? Aquela cena bonita da coruja voando, as gotas de água caindo e tal. Muito bonito, o filme é realmente muito bonito. Foi um dos filmes mais bonitos que eu vi esse ano. Só que eu achei, assim... Primeiro que as corujas me levaram muito aquela coruja do Harry Potter. Ele lembrou muito aquela porra do Harry Potter. Não sei porquê, mas lembrou. E aquela história velha do cara... Ah, não acredito nos guardiões e tal. O moleque meio mongol, coruja lá. Ah, eu achei muito... muito. Você acha que nem criança vai gostar desse filme, nada contra. Pô, eu gostei, cara, eu gostei. A musiquinha do filme, do trailer, é toda inspiradora, toda tal, parece que é comercial de televisão. Eu achei, assim, muito... Mais um filme de animação totalmente descartável, isso, que nada demais. Achei bonita a história, cara. E um detalhezinho, Diogo, é que, cara, com esse filme, o Zack Snyder, ele vai tá estreando dois filmes em menos de um ano. Que o Sucker Punch, que é o próximo filme dele, estreia em março. E esse aí estreou em setembro nos Estados Unidos, em outubro aqui. Então ele vai estar aí estreando dois filmes em menos de um ano, cara. O que é uma parada meio difícil de acontecer, né? Vou te falar, cara, eu não vi a mão dele no filme. Eu não vi nada do Zack Snyder no filme. Pra mim, se falasse que era de qualquer outra pessoa, ia passar batido. Realmente foi o filme dele que tem menos a impressão dele, cara. Também concordo com você nesse ponto. O próximo filme da nossa lista seria Avatar Edição Especial. Essa eu achei totalmente desnecessário, eu tava comentando com a minha namorada essa semana. Eu até achei que não fosse estrear no Brasil, você corrija-me se eu estiver errado, vai estrear aqui no Brasil? Já estreou, cara. Já estreou. Porque como é uma edição especial que vai ter alguns minutos a mais, correto? Correto. Então, cara, eu acho que isso só... Eu acho que o público brasileiro não tá nem aí, se vai ter mais minutos de resto e tal. Vai ser uma pouca parcela do público-alvo que viu o filme que vai voltar ao cinema pra ver mais uns minutos de cena extra, entendeu? Isso aí são só pessoas que são muito fãs da série ou muito fãs de cinema em si que vão voltar pra ver. Eu acho que não precisava nem estrear no circuito nacional essa edição especial. Diogo, mas o que acontece agora com o Avatar é o seguinte, cara, eu vou te explicar. A segunda maior bilheteria da história do cinema é do Titanic, que também é do James Cameron. Só que Titanic, cara, ele ficou quase 6 meses em cartaz, jogo, pra alcançar a renda que ele teve. E o Avatar não chegou nem a 3 meses, porque tinha vários contratos já pra lançamento de DVD marcado, e tinha várias coisas, então ele não podia ficar tanto tempo no cinema. Cara, se tem uma coisa que o James Cameron entende é de fazer dinheiro. Então, se o cara diz que vai fazer mais dinheiro, eu acredito nele, porque o cara não errou até agora. E eu vou falar, cara, muita gente não teve tempo de ver esse filme, não viu, só viu o comentário. E muita gente viu ele em 2D, e você vai ficar com aquela coisa, pô, em 3D falaram que é melhor e tal. E esse filme agora, nessa edição, ele só tá passando em salas 3D. Ele não tá passando em salas normais. E muita gente não viu ele em 3D, entendeu? Muita gente viu agora já em DVD. E, cara, eu vou te falar, eu voltei no cinema pra ver esse filme. E eu acredito que vai ter mais gente que vai voltar, cara. Não é só eu, não. Tudo bem que, como você falou, eu sou fã, eu gosto de cinema, eu gosto de James Cameron. Mas eu acredito que vai ter mais gente que vai voltar pra ver esse filme. Colocando por esse lado que teve gente que não viu, e sendo que ele vai só na sala 3D, até porque se ele ocupasse as outras salas, seria muita prepotência do filme, voltar pra ocupar outras salas de novo, e também pela época que ele tá voltando, que é uma época que você não tem aquele boom de lançamento de filme. Cara, mas agora eu vou te falar, hein, graças ao Avatar, graças a essa datazinha que o James Cameron marcou, que se não me engano voltou dia 15 de outubro, vários filmes que iriam estrear nessa data, nessa época, uma semana depois ou uma semana antes, a galera correu todo mundo pra novembro, um deles foi Scott Pilgrim, todo mundo correu pra novembro porque ninguém, veja bem, quer competir com o Avatar, que é uma decisão sábia das produtoras, de não competir com Avatar mesmo, entendeu? Avatar foi o filme que assustou todo mundo esse ano, né, cara? É, botou todo mundo pra correr e foi um filme, inclusive, que popularizou o 3D, né? Aquela merda daquele Fúria de Titãs em 3D. Nossa, só foi 3D por causa do Avatar. Cara, a onda do 3D agora, você pode dizer que a onda do 3D é por causa do Avatar. Não, com certeza, com certeza. Os diretores e produtores se renderam ao 3D porque viram o Avatar dar certo e acham que isso vai dar certo em todo mundo. Coisa que eu acho que não é assim que a banda toca, mas, minha opinião também, sem relevância nenhuma. Então, beleza, vamos ao próximo. Diogo. Atividade Paranormal 2. Você assistiu um jogo? Assisti. você achou do 1? Assisti porque nosso amigo Alexandre, abraço pro Alexandre, ele falou que era o filme mais assustador que ele tinha visto. O filme era muito assustador e eu achei fraco. Nossa, eu achei muito chato, cara. O filme... Você pega o Rec, que é um filme que saiu esse ano, que a gente já até falou sobre ele, vamos falar sobre ele de novo, que é um filme muito melhor do que ele. E olha que eu não gostei tanto assim de Rec. E que tem menos, como posso falar, ele tem menos pompa, menos pose do que a Atividade Paranormal. Com a Atividade Paranormal ele chega mostrando que ele é o filme de, sei lá, o filme que vai te deixar assustado, vai te deixar tenso. Mas não deixa, pelo menos a mim. É um filme que eu vi assim, como se fosse um filme qualquer, como se estivesse vendo um filme da Disney. É, eu achei meio chato. Agora, quanto ao Atividade Paranormal 2, cara, eu vou falar. O filme é o seguinte, o filme, ele custou $2.750.000. E o filme, só no primeiro final de semana dele, só nos Estados Unidos, ele arrecadou 41 milhões, Diogo. Então o filme por aí já é um sucesso absurdo, porque custar 3 e render 40 só nos Estados Unidos, só no primeiro final de semana... Vou acordar que se ele não rendesse mais de $2.750.000, que porra de filme seria esse, né? Não, é... O dinheiro investido nele foi muito pouco. Então, se você for calcular que ele rendeu bem, né? Pô, ridículo isso. Rendeu demais, cara. Absurdo. E ele estreou até... O pessoal tava achando que ele iria estrear no final de semana do Halloween, né? Mas ele estreou um final de semana antes, né? Do Halloween. Estreou dia 22 de outubro. A estreia foi até simultânea entre Brasil e Estados Unidos. E é isso aí, cara. O filme 41 milhões no primeiro final de semana. E liderou a bilheteria do final de semana para os Estados Unidos. E, pô, parabéns aí pro Atividade Paranormal. Eu não vou ver, eu acho que vai ser um saco de novo, mas os caras estão de parabéns, cara. Qual é o próximo filme, Diogo, pra mim? Fala, por favor. O próximo filme é um filme que eu vi a primeira versão e eu tinha medo da primeira versão. Boa, cara, realmente, hein? Eu tinha medo, eu achava super tosco uma piranha voadora, cara. Nós vamos falar agora de Piranha 3D. Eu não tinha nem o sentido da palavra, como posso falar. O outro sentido da palavra piranha. Eu não tinha essa conotação na minha cabeça. Só tinha um peixe carnívoro voador. Era uma época mais inocente, né? Era uma época muito inocente. Eu tinha medo desse peixe, cara. Eu achava muito estranho aquele filme, morrer de medo. Eu achava aquele tipo de filme que você vê com medo, mas você quer ver, enrolado na coberta ali, morrendo de medo, mas você quer ver. É amedrontador mesmo. Eu tinha medo do primeiro filme. Esse segundo filme, cara, vou te falar que realmente parece comercial de cerveja, né? É. Aquele comercial de cerveja é bonito. Eu achei assim, identifiquei muito que é um filme caricato. É um filme que, pra mim, ele quer mais homenagear o primeiro filme do que ser um segundo filme, ser uma continuação. É, eu acho que ele não tá se levando a sério. Eu acho que é por isso que, de repente, ele vai agradar. Ele não tá com aquela pompa de ser um filme sério, cara. Os caras estão fazendo filme sobre piranha, cara. Então não pode ser levado muito a sério isso, cara. Mas pelo trailer em si, eu não vi o filme. Também não vi. Não vi o filme ainda. Não tive tempo de ver. É um filme que, pelo trailer, cara, ele parece um filme muito comédia, assim. Se você vê o trailer desconecto ao que você tá vendo no trailer realmente, no cinema, você acha que é um comercial... de brincadeira, alguma coisa, um comercial de cerveja mais bem elaborado. É muito engraçado, o trailer, ele chega a ser engraçado, entendeu? As mulheres super gostosas correndo de um lado pro outro, sol, aquele esquema de praia americana, e eu realmente, eu acho que não chega a ser uma continuação, chega a ser uma homenagem ao primeiro filme. É, eu também encaro desse jeito, encaro como homenagem também. E vou fazer um filme maneiro, vou fazer um filme legal. Vou pegar aquele tema antigo e vou refazer ele de um modo decente nos dias de hoje. Foi isso que ele quis fazer, pelo menos ao meu ver. Porque não passa que seja uma continuação. Até porque eu não sei se o filme se passa nos tempos atuais ou se passa nos tempos que foram feitos no primeiro filme. Isso eu não sei. Realmente ele não se identifica. Eu também tô por fora disso, cara. Então, sem enrolar muito na piranha, porque piranha a gente não pode enrolar, piranha tem que ser papum, né? É rapidinho. Deixa ninguém ver que você foi ver a piranha, entendeu? Vai, é. Vai ser a namorada, que é muito importante. Aí o papo chegou a sua hora, mano. Não vai subir ninguém. Vai ficar todo mundo aí quietinho aí. Não vai subir ninguém. Agora o bicho vai pegar. Rapaz, Tropa de Elite 2. Tropa de Elite 2. O que foi esse filme, Diogo, que eu não vi ainda? Foi esse filme, cara. Foi um filme que eu vi, vou te falar. Eu tava na fila do cinema. Eu tava vendo as sessões ficarem assim, tava lá, 9 horas, aí virava assim, atualizava, lotado, 9:30, atualizava, lotado. 10 horas, lotado. Cara, impressionante, eu nunca vi um filme levar tanta gente pro cinema. Eu nunca vi presenciar esse ato de ver as salas ficando lotadas. Na sala que eu vi o filme, tinha gente sentada no chão, porque não tinha espaço. O pessoal, o cinema lotado, tava me sentindo numa arquibancada de jogo do Flamengo, muito cheio. Pessoal, realmente, parabéns aí pro público brasileiro que foi prestigiar o filme no cinema, não se rendeu à pirataria aí no filme. Pô, tá de parabéns. É um filme que realmente eu prestigiei no cinema. Vou de novo ver o filme. Eu nunca fui ver um filme duas vezes no cinema. Nunca fui, só vou uma vez, porque sou mão de vaca. E o Tropa 2 merece ver mais uma vez no cinema. Cara, vou te falar, realmente foi o que você falou. Isso, o que eu vi com esse filme foi inédito. Eu nunca tinha visto essa mobilização. Eu não consegui ver o filme ainda, já fui três vezes, jogo. Eu tô nessa teimosia de não querer comprar antecipado. Eu já fui três vezes e nenhuma das três vezes eu consegui comprar pra hora. Eu cheguei ao cúmulo, jogo, na semana passada eu fui na terça-feira. Eu fui lá de tardezinha, eu fui na terça-feira pro shopping. Cara, quando eu cheguei lá, tava lotado até sexta. Tem noção, assim, de eu chegar na terça-feira não tem ingresso mais até sexta-feira? Você que me avisou pra não ir, falou, nem vai ver Tropa. Não, é, o primeiro final de semana do filme, o primeiro final de semana, se não me engano, ele estreou antes do feriado, ele tinha um feriado na terça, né? Então, da sexta até a terça-feira, o filme, pelo menos não sei dos outros estados, mas no Rio de Janeiro, o filme esgotou totalmente antecipado. Ou seja, se você não tinha o ingresso, você não ia conseguir ver o primeiro final de semana do filme. Não existia cinema nenhum no Rio com ingresso disponível. Tem noção disso, cara? Eu ainda fui lá de teimoso ainda, falei, pô, eu tá maluco. Achei que tinha um cartaz colado na frente do cinema. Tropa de Elite 2 esgotado até dia tal. Isso, cara, nunca vi isso. Isso aí, realmente, eu vi algo parecido com isso no Avatar, porque o Avatar na época ela não tinha tantas salas em 3D ainda, então as salas em 3D elas estavam lotando muito rápido, mas igual a isso, cara, eu nunca vi, porque pô, tu vai num shoppingzinho que tem, sei lá, 6 salas de cinema, das 6 salas de cinema tem 3 ou 4 passando Tropa de Elite 2, e as 3 ou 4 estão lotadas, entendeu? Isso foi, porra, fora de série, cara, fenomenal. Já avisei que vai dar merda isso. Eu vou te falar, cara, é um filme que eu recomendo. Não tem como ninguém não recomendar o filme, entendeu? É um filme excelente. É um filme que está sendo comparado a um dos melhores filmes dos Estados Unidos, que é o Batman Cavaleiro das Trevas. Inclusive, cara, se você for no IMDB, o Tropa de Elite 1, os filmes relacionados pra ele, tá lá, o Batman Begins. E no Tropa de Elite 2, filmes relacionados, filmes que você também pode gostar. Assim, se você gostou de Tropa de Elite, você também pode gostar de Batman Cavaleiro das Trevas, cara. Deixa eu falar, cara, o pessoal do Rapadura falou, eu tenho que concordar. Cara, o Nascimento, ele, se você pegar, ele é um personagem de quadrinhos, cara. Ele é totalmente um personagem de quadrinhos. Ele não chega a ser um super-herói, porque ele não tem superpoderes, claro. Mas ele tá uma mistura ali de... Tá ali na média entre Jack Bauer, do 24 Horas, e o Frank Castle, que é o Justiceiro. Ele tá entre... Perfeita comparação, jogo, perfeita. Então, partiremos pro próximo agora. Quem vai falar do próximo filme, será? Será? Quem vai falar? É o Joe. Ah, garoto. Fala aí, Diogo. O único filme que a gente vai falar que ainda não estreou. Não! É Os Federal, mano. É, rapaz. Porque eu acho que esse filme tem maior cara de Federal de São Paulo. Que tem filme, tipo, Rio de Janeiro fez o Tropa de Elite, o pessoal maneiro. Vamos fazer Os Federal. Mas, cara, filmezinho que vou te falar, hein? Vi o trailer, broxante. É que parece aquelas minisséries da Globo, entendeu? Tem maior cara de minissérie da Globo. Eu não sei nem por que não é uma minissérie da Globo. Realmente. Porque tem aquelas cenas de ação que você vê que é mó fake, o cara dá um soquinho no armário, tipo, putão, caraca, vou dar um soco no armário. Aí dá um soco, aquele soco todo mal feito. Pô, as cenas são muito clichês. Eu achei sinceramente, também tô achando que vou falar uma coisa. Pouco da minha opinião é porque eu vi o Tropa de Elite agora. Entendeu? Então eu vi aquela coisa real. Pô, as cenas bem feitas pra caramba. E é um filme que pesa muito na opinião. Se eu tivesse visto o treino federal no começo do ano, antes de eu ter noção de que ia ser um Tropa de Elite 2, talvez eu tivesse uma nota mais branda. Só que, pô, o filme tem o Michael Madsen, todo mundo sabe. Isso que eu ia falar, Diogo. Eu assisti o filme no Festival do Rio. Eu já assisti o filme mesmo. O filme realmente não é bom, cara. O filme é um clichê de filme policial americano tentando ser brasileiro. Sacou? Exatamente. Ele não é muito paulista, como você achou que poderia ser. Ele não é tão mano firmeza. Não é, tipo, periferia de São Paulo, não. O filme se passa em Brasília e é, tipo, a Polícia Federal, né? Então os caras pagam meio de FBI, sacou? É meio assim, sacou? Então não... não... A polícia não é. É, não, realmente, cara, o filme é bem mais ou menos. Mas o filme valeu pra mim, cara, porque eu pude ver, pessoalmente, eu não cheguei a tirar foto porque eu fiquei com vergonha. Eu pude ver o Michael Madsen, cara, porque ele veio aqui pro Brasil pra premiere do filme durante o festival. Pô, o cara me pareceu, assim, lógico, não sou amigão do cara pra falar, mas o cara me pareceu ser super gente boa, tava atendendo todo mundo, tirando foto com quem quisesse tirar foto. Eu não tirei porque eu sou um babaca e fiquei com vergonha. Se eu tivesse uma foto com o Michael Madsen, porra, eu seria... Com certeza. Com certeza. E, pô, o cara sorridente, sempre gente boa e tal. E o cara tava, se eu não me engano, ele saía pra beber com o pessoal da produção do filme, assim, né? Aqui pelo Rio e tal. Foi muito bacana, cara. Muito maneiro mesmo. Outra coisa que eu achei escrota foi o Bad Boy lá, o Selton Mello do cigarrinho, com moto custom na ponte, de motinha e tal, dando uma de, sei lá, policial americano. Clichêzão. Falei, que porra é essa, cara? Policial brasileiro não é assim não, cara. Ah, mas ele é federal. Porra, que merda, cara. O cara é mó clichê na ponte, andando de moto, tipo custom, Harley Davidson, Side Shadow, de cigarrinho. Porra é essa, cara? Nada, achei nada a ver. A musiquinha eu achei maneira, a musiquinha que é da banda nacional, sei lá, uns outros, um de nós. É bacana, bacana. Mas de resto, assim, eu achei muito, porra, vai ser um filme legalzinho, vai, mas eu não vou no cinema ver. Então tá bom, Diogo, então dá a nota de expectativa pro Federal, cara. Federal, 6. 6? 6. Vou dar 6 porque... Porra, Diogo! Eu vou explicar por quê. É um filmezinho de ação, tá? Vai ter um tiroteio, vai ter uns palavrões, maneiro. Mas pelo menos eu espero que tenha palavrão. Se não tiver palavrão, vai ser foda. Ah, um filme, uma coisa que tem bastante no filme, cara, que é bacana. É o filme tem nudez. Nudez, eu ia falar isso bastante agora. Bastante cena de sexo, é. Tem cena de sexo. Tem tiro pro nudez. Tem, porra, palavrão tá maneiro, já ganho 6 já automaticamente. Se tivesse zumbi, então seria 10. Mas, isso aí, cara, eu dou 6 a nota. E a tua nota, cara, qual é? Cara, eu já vi o filme, né, então eu não posso dar uma nota de expectativa, cara. Eu vou te falar que o filme pra mim é nota 4. Olha que pra eu dar nota 4, hein, cara, porra. Você dá nota 4. É, cara, realmente. É, Diogo, então acabou. Vamos pra leitura aqui de e-mails e comentários. Bom, galera, a gente falou que ia ter leitura de e-mails e comentários, mas acabou que a gente decidiu por não fazer, porque a gente tem muito tempo que não lança episódio, né? Nem temos tantos comentários assim. Só queria lembrar aí, galera, trailercast@gmail.com é o nosso e-mail, ou se você preferir pode comentar lá, e tem que dar um feedback aí pra gente saber o que tá bom, o que tá ruim, onde é que a gente pode melhorar. Certo, Diogo? Valeu. Então, ó, até semana que vem.